Oi, galera, estamos aqui em mais uma edição do programa Circuito Serrano. Meu nome é Paula Bueno e eu estou aqui com a Vitória. Oi, gente! E hoje vamos falar sobre a Rota Cervejeira. Nova Friburgo possui diversos rótulos de cerveja artesanais de excelente qualidade. A implantação deste projeto de Rota Cervejeira tem uma verba estimada em cerca de 6 milhões de reais. A região serrana fluminense é um destino tradicional para quem gosta de curtir aquele frio nas montanhas, comer bem e estar em contato com a natureza. Fora a indústria de moda feminina, que atrai principalmente o público feminino à cidade. Quer mais um motivo para visitar Nova Friburgo? Com o boom do mercado de cervejas especiais, um grupo de empreendedores está tirando proveito da herança suíço-alemã, fruto da colonização do município e produzindo cervejas de altíssima qualidade. Nova Friburgo conta com uma legislação receptiva à instalação de cervejarias e não por acaso. A cidade oferece uma das maiores cartas de cervejas para degustação do país. A Prefeitura de Friburgo iniciou um trabalho de orientação para a consolidação dos diversos rótulos de cerveja artesanal que existem no município. De acordo com a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, existem hoje no Brasil cerca de 300 microcervejarias com faturamento de aproximadamente 2 milhões de reais ao ano. E o segmento está em plena expansão. As cervejas artesanais vêm ganhando reconhecimento e espaço ao levar algo diferenciado ao mercado consumidor acostumado com produtos industriais de massa. O setor cervejeiro gera 3 mil empregos diretos e 20 mil indiretos na região de Nova Friburgo. A expectativa é que o polo receba 150 mil visitantes por ano. Desde 2014, as microcervejarias podem se beneficiar da redução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços concedida a fábricas que produzem até 3 milhões de litros anuais e vendem até 200 mil litros por mês. A cervejaria Hans Beer fica em Lumiar, Rio de Janeiro, dentro da área de proteção ambiental de Macaé de Cima, distrito de Nova Friburgo. Você pode encontrar as cervejas do Hans em quase todos os comércios da cidade, devido ao fornecimento regional para os bares da região. O bar está em primeiro lugar no TripAdvisor e possuem até certificados de excelência, além de terem ganhado o prêmio Maravilhas Gastronômicas do RJ 2015. Com a cerveja capineira. Ao todo, são 11 tipos, 7 com produção fixa. Alguns usam ingredientes da região como capim, limão e mel. As cervejas Hans Beer são elaboradas com métodos artesanais e seus ingredientes são selecionados com todo cuidado, porque fazer cerveja é realmente uma arte. Gustavo Ranzato, cervejeiro e fundador da Hans, produz cervejas em casa desde 2008, mas desde 2011 fabrica em grande escala para comercialização. O Felipe, de Cachoeira de Macacu, um frequentador da cervejaria Hans, vai falar um pouco sobre a sua experiência. Meu nome é Felipe, eu sou de Cachoeira de Macacu, tenho 35 anos, eu frequento Lumiar e especificamente o Hans, o bar Hans, né, a cervejaria dele lá. Eu gosto muito do lugar, da proposta que ele tem, daquele lugar que é muito gostoso de ficar, é relaxante, é bom de passar o dia lá. As cervejas são ótimas também. O que eu mais gosto talvez seja a cerveja. Talvez eu goste mais da cerveja do que do lugar. O Friburgo, por si só, também é um lugar muito bom, gastronomicamente falando. De vez em quando dá, eu vou lá. Então, eu saio de Cachoeiras para isso. Então, vale muito a pena. Quem quiser, eu recomendo. A Rock Valley nasceu em 2012, a partir da paixão dos seus sócios Daniel Rocha Valley e Valnei Oliveira pelo rock e cerveja. A dupla é responsável pelos rótulos mais inusitados dessa lista, como Pumpkin Ale, que leva abóbora e especiarias em sua composição. Essa é boa demais! Angels and Devils é uma micro cervejaria friburguense fundada apenas por mulheres e cresce cada dia mais no mercado. A cofundadora e criadora da marca, Mônica Aigueda Mendonça, vai falar um pouco mais pra gente. Então, meu nome é Mônica, eu sou uma das donas da cervejaria Angels and Devils, que fica localizada no Cônego, aqui em Friburgo. Eu tenho uma sócia, ela chama Daniela, ela é a cervejeira, então assim, as nossas atividades são divididas da seguinte forma: eu cuido da parte da gestão do negócio, a parte de venda, e a Dani cuida da parte de elaboração de produto e da produção. Tem a Andresa, que trabalha diretamente comigo, e a Priscila, que trabalha diretamente com a Dani. Então hoje somos 4 mulheres na cervejaria. Para não dizer que não tem homem, tem o Renildo, que ajuda a gente pontualmente em atividades mais braçais, ou seja, limpeza da cervejaria, ajuda a carregar barril, a carregar as garrafas, que é um trabalho realmente mais pesado. Com relação ao início da cervejaria, o que acontece é que eu já trabalhava em cervejarias industriais, eu sou engenheira, trabalhei com automação de planta, e a Dani gostava de consumir cerveja. E como nós éramos amigos, sempre que a gente se encontrava, ela acabava brincando com relação a essa coisa da cervejaria, e eu falava com ela que eu gostava da parte do processo, da produção, mais relacionada à parte de equipamentos, mas que eu não sabia desenvolver receita, que precisava que ela estudasse para a gente realmente criar alguma coisa. E ela se capacitou, fez curso de cerveja artesanal, fez curso de sommelier, o que é de grande importância para a gente, né? Porque com a capacitação de sommelier, ela consegue garantir qualidade do produto. E após ela ter se capacitado, a gente voltou a conversar. E o que era uma conversa, uma brincadeira, virou uma realidade. Eu desenvolvi um projeto, conversei com ela, a gente direcionou o nosso negócio, o que a gente gostaria de ser, como que a gente gostaria de atuar. E aí a gente, na verdade, abriu uma planta com o intuito de ter a nossa marca e de disponibilizar um espaço para produção cigana, né? Que, na verdade, os ciganos são as cervejarias que não têm a sua planta e que produzem na planta de terceiros. Então, a gente hoje tem quatro tanques que a gente usa para nossa produção e quatro ficam disponíveis para cigano. Atualmente, a gente tem três produtos em linha, né? A gente tem a Mary Angel, que é uma witbier com alecrim. A gente tem a Scarlett, que é uma Red IPA. E a gente tem a Valentina, que é uma Bock. Nesse mês agora, de outubro, a gente vai participar do Mundial de la Bière e a gente vai lançar mais uma cerveja, que é uma American IPA, ou seja, em breve teremos quatro cervejas no nosso portfólio. A nossa divulgação das cervejas é feita principalmente pelas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram. Obviamente, os lugares onde a gente posiciona, né, também são um canal de divulgação. Então a gente tem bastante ponto de venda aqui em Friburgo. Temos alguns pontos de venda em Teresópolis, Petrópolis, Itaipava, no Rio de Janeiro e em Niterói. Para trazer o nosso cliente para mais perto da gente e ter a oportunidade de apresentar como é feita a nossa produção e conhecer a nossa fábrica, a gente eventualmente abre a cervejaria para visitação. Isso acontece normalmente uma vez por mês e a divulgação também é feita pelas redes sociais. Retomando um pouco o que a Mônica falou sobre cervejaria cigana, o cervejeiro cigano não tem um lugar fixo para produzir. Cada dia ele está em um lugar diferente, produzindo uma cerveja diferente. E para quem pensa em fazer cerveja em casa e já está pensando em virar cigano, não é tão simples. É preciso muito planejamento e um estudo aprofundado. A construção de um plano de negócios e estudar cerveja. Porque é muito fácil chegar na fábrica e pedir para fazer sua cerveja. Mas será que o produto vai ficar bom e você vai conseguir penetração no mercado? Pois é preciso ter um plano bem elaborado para se envolver nesse mercado, que agora é tão concorrido, ainda mais em Nova Friburgo. E ainda tem uns restaurantes que oferecem chopes e cervejas artesanais produzidas na casa, como Brown Brown e Muri, um dos mais tradicionais restaurantes da cidade e o pioneiro na oferta de cervejas especiais. Eles possuem sua própria marca, a Braune Brau Beer, idealizada por seu proprietário, Jorge Braunger, e produzida desde 2009. Meu nome é William Muccinelli, sou de Nova Friburgo, frequento o restaurante Brown Brown e Muri já há alguns anos. Sou apaixonado pelo Beer Garden deles, né? O Jardim de Cervejas. São 150 opções de cerveja diferenciadas que você encontra aqui na nossa região. E principalmente a cerveja do Brown Brown, que é a cerveja Pilsen, uma cerveja que eu gosto muito, aprecio muito essa cerveja, uma cerveja boa de beber, né, para saborear com os amigos, uma boa conversa. É uma cerveja que quando eu saio de Friburgo, vou a outros lugares, eu levo de presente para os amigos, né, e é um bom presente, as pessoas gostam muito. E um restaurante muito sofisticado, então a culinária alemã boa, diferenciada, né? Gosto muito do lugar, do ambiente, né? O restaurante tem um ambiente muito agradável, tem uma varanda deliciosa, né? Tanto para comer um fondue no inverno ou para saborear uma cerveja no final da tarde no verão. E sou muito satisfeito com o atendimento, com a qualidade e principalmente a cerveja. Além das cervejas artesanais, temos as cachaças, produzidas artesanalmente. Fale um pouco pra gente sobre isso, Vitória. As cachaças são produzidas em propriedades rurais da região de Nova Friburgo, também vem conquistando consumidores. consumidores cada vez mais exigentes com a degustação desse destilado no Brasil e fora dele. Atentos a esse fato, o casal Ricardo Vilarinho e Camila Ponce lançaram o rótulo Atrás da Lua há cerca de 4 anos e desde então vem colhendo os louros do investimento num mercado bastante competitivo. Nova Friburgo contribui imensamente para a comercialização e divulgação de suas marcas locais. Eventos são ministrados frequentemente no centro da cidade, mais comumente na Praça do Suspiro, com o objetivo de desenvolver na cidade um evento que divulgue e promova as cervejas de boa qualidade na região, onde diversas marcas e restaurantes podem expor e vender seus produtos. Isso só revela a vocação de Nova Friburgo com relação à produção de cervejas artesanais, além de desenvolver o mercado, principalmente o micro e pequeno produtor. Entre os principais objetivos dos eventos, não são apenas que o público beba, mas aprenda a apreciar a cerveja artesanal, divulgar as marcas das cervejas, aumentar a renda da cidade, ampliar o mercado consumidor e ampliar as oportunidades de negócios. Lembrando sempre que é proibida a venda e consumo de bebidas para menores de 18 anos. Essa foi mais uma edição do Circuito Serrano. Muito obrigado pela presença, Vitória. Obrigada por me receber, Paula. Foi um grande prazer estar aqui. Até breve.